crianças que aqui ficaram, mas nem a dor que aqui restaram. Dói a saudade aqui no peito, mas não tem jeito. Quando penso em você, eu lembro de tudo que passamos. Lembranças de um final triste, onde só restam flores de alguém que se vai. É triste quando deixa ser. Quando a saudade aperta, momento bom eu relembro nós na antiga. Amizade firme e forte, vai vendo você partiu. Vazio no peito ficou. Saudade de você, mano, Clóvis, meu amor. Inspiração tu me deu pra tudo isso. Primeiro a barreta, seu ciclone, dividimos. É, primeiro porre. Me lembro como se fosse hoje. Nós dois chapados, eu 11 anos e já moleque doido. Na Santa Sul era nós, dando rolê de croizinha, de rua em rua. Quebra e quebra, vendo as menininha. Nossa, só que fita, primeiro bote foi do seu lado. Eu não sabia o que fazer, te perguntei o que eu faço. O cana veio, enquadrou, catou meu boné branco. Jogou na lama, pisou em cima e eu só olhando. Primeiro tapa, naquele dia eu aprendi. Polícia bom é enterrado bem longe de mim. Mas deixa quieto, isso é paia, quero lembrar coisa massa. Cassinuquinha, Nadie, no bar do Edson, chapava. É muita história, mas em pouco tempo vou falar da mó saudade de você curtindo CXA. Minhas lembranças que aqui ficaram, mas nem a dor que aqui restaram. Saudade aqui no peito, mas não tem jeito. Quando penso em você, eu lembro de tudo que passamos. Lembranças de um final triste, onde só restam flores de alguém que se vai. É triste quando deixa ser. Sete anos se passaram sem você aqui. Tristeza bate na porta, mando ela sair. Mano, eu nunca vi você com a cara fechada, só com um sorriso estampado, seu riso contagiava. Fico feliz, moleque doido, ao ver sua família. Sua mãe eu considero, benção, tia Ina. Suas irmãs com saúde, todas estudiosas. Cleice, Clésia, ADM já estão formadas. A Claudinha curta no tamanho, grande no coração. Pode crer que eu amo vocês, primas de montão. Sua filhinha tá crescendo lá em Catalão. As férias ela passa aqui com sua mãe e irmão. Me emociona ao ver ela, sua pequena menina. Mas sei que tu cuida dela aí de cima. Sempre soube se envolver, saber entrar e sair. O crime tava à sua volta, não deixou iludir. Aqui embaixo, o clima não tá dos melhor. O crack veio pra destruir, causar revolta e dor. Mesmo com alto sofrimento, eu te queria aqui. Sem palavra pra descrever, tu é um irmão pra mim. Minhas lembranças que aqui ficaram, mas nem a dor que aqui restaram. Olha a saudade aqui no peito, mas não tem jeito. Quando penso em você, eu lembro de tudo que passamos. Lembranças de um final triste, onde só restam flores de alguém que se vai. É triste quando deixa ser. Dia 22 de julho de 2005, você partiu naquela data, eu me lembro bem. Com 23 de idade, sua filha só um aninho. Você com medo de faltar, procurou vários caminhos. Construção civil, reboco do lado de fora do quarto andar. Tu foi quebrando tudo nas suas costas. O andaime rompeu, a queda foi inevitável. Infelizmente veio a óbito, mas Deus tá do seu lado. Então vai na fé, parceiro, descanse em paz. Aí Clóvis, nunca se esqueça, amizade nós é nós. Muita saudade eu tenho e até hoje relembro. O quanto você fez bem a todos que o conheceram. Os bons se vão mais cedo. Infelizmente é sempre assim, Deus só escolhe os melhor. Te escolheu, ai dói, logo nos encontraremos. Desculpa, irmão, a demora. Cuida de nós aí de cima, parceiro. E até nem a próxima. As lembranças que aqui ficaram, mas nem a dor que aqui restaram. Dói a saudade aqui no peito, mas não tem jeito. Quando penso em você, eu lembro de tudo que passamos. Lembranças de um final triste, onde só restam flores de alguém que se vai. É triste quando deixa ser. Aí Clóvis, desculpa a demora, parceiro. Aí, você partiu, mas nunca foi esquecido, tá ligado? E Pode ter certeza, moleque, cada rap, cada rima sempre será dedicada a você. Porque se não fosse você, moleque, eu não tava nessa caminhada, pode crer? Descanse em paz.